pode acontecer. Eu sei, nosso amor não vai morrer. Vou pedir ao céu, você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Céus, você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Yeah. You say goodbye and I.